Essa zorra é nossa porque a gente faz por onde os falador fica calado. Não entra no bonde, esse bonde é nosso. Aqui só tem guerreiro, sempre na correria, o dia todo, o tempo inteiro. Com suor no rosto, assim também com muito esforço, pra conseguir comida na mesa e dinheiro no bolso. Alguns nos apoiam, outros não apoiam não. Assim vamos vivendo, nesse mundo loucão, cheio de preconceitos, críticas e mentiras, onde o povo se preocupa com a sua vida. Eles te valorizam pelo que você tem, né? Ninguém te valoriza pelo que você é. Anda de 1.100, eles te acham tal. Realidade do mundo é essa, e ponto final. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Nesse mundo louco, coiote vai cheirar sal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Não respeita ninguém, ainda se acha tal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Nesse mundo louco, coiote vai cheirar sal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Não respeita ninguém, ainda se acha tal. Alguns de carro de luxo vivem na ostentação. Outros passando frio, sedia procurando pão. Esse mundo louco, sem jeito, desnorteado. Enquanto um grita socorro, outros sofrem calado. Falta respeito, bom senso e humildade. E assim vamos vivendo essa realidade, onde ninguém admite o seu próprio erro. Não estão nem aí se o erro tem conserto. Cada um é por si, ninguém é por ninguém. Vira as costas pra você, pra ele está tudo bem. Faça a vida por você, o mundo é desse jeito. Fecha o ouvido pra todas as críticas e preconceitos. Eles querem nos derrubar, mas não vão conseguir. Pedir força a Deus pro caminho certo seguir. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Nesse mundo louco, coiote vai cheirar sal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Não respeita ninguém, ainda se acha tal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Nesse mundo louco, coiote vai cheirar sal. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Não respeita ninguém, ainda se acha tal. Nesse mundão louco, coiote vai cheirar sal. Sem respeito por ninguém, o golpe é fatal. Você vai perceber que a vida não é assim. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Esse sonho é meu e ninguém vai me parar. Coiote sai de banda, meu sonho vai virar. Pra quem não acreditou, eu só lamento. Minha meta nesse mundo tem segmento, tem que respeitar. Saber quem vai jogar, das armadilhas que aparece eu vou driblar. Os coiotes fica bravo, ha, com o meu rap. Sou o Papa Legas, me esquivo dessa peste. Vai cheirar seu sal, tu quer ser meu cover. Nesse mundão louco, coiote é game over. Mundão louco, mundão louco, mundão louco. Nesse mundo louco, coiote vai cheirar sal. Mundão louco.